No brilho de Dubai, eu e João Frango. Carros na pista, felicidade ambando. Motos rugindo, a liberdade é real. Com amigos do lado, tudo é especial. Dinheiro é só detalhe, o que vale é o amor. Família reunida, sentimos essa flor. Na fala, leve, alegre, vamos celebrar. Quando temos quem amamos, a vida é o lar. Cidade, risadas a ecoar. Cada momento é ouro, não dá pra comparar. Entre luzes e sombras, o brilho é nosso. Com amigos sinceros, o mundo é um colosso. Dinheiro é só detalhe, o que vale é o amor. Família reunida, sentimos essa flor. Na fala, leve, alegre, vamos celebrar. Quando temos quem amamos, a vida é o lar. Rodando na cidade, risadas a ecoar. Cada momento é ouro, não dá pra comparar. Entre luzes e sombras, o brilho é nosso. Com amigos sinceros, o mundo é um colosso. Dinheiro é só detalhe, o que vale é o amor. Família reunida, sentimos essa flor. Na fala, leve, alegre, vamos celebrar. Quando temos quem amamos, a vida é um lar. Juntos nessa jornada, tudo se ilumina. A verdadeira riqueza é a nossa família. Em Dubai, sob estrelas, alegria total. Com quem amamos, a vida é sempre igual. Dinheiro é só detalhe, o que vale é o amor. Família reunida, sentimos essa flor. Na fala, leve, alegre, vamos celebrar. Quando temos quem amamos, a vida é um lar. Todo meu amor, a vida é um lar. Todo meu amor, rodando na cidade.